outra vez de novo, adeus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado, porque nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Porque nunca perdeu batalhas.